prepara pra vida é tia, que me ensina lição todo dia. Professorinha, é bom ter você. É a tia que me ensina a juntar as letrinhas, sei escrever qualquer palavrinha e com os números já sei brincar. Vou lembrar de você. Me ensina a desenhar meu futuro pra eu vencer. Tia, que Deus te ilumine. Eu vou orar por você. De 1 a 10 você é 1000 com teu saber. Me ensina a viver. Prepara pra vida é a tia, que me ensina lição todo dia. Professorinha, é bom ter você. É a tia que me ensina a juntar as letrinhas, sei escrever qualquer palavrinha e com os números já sei brincar. Desenhar meu futuro.